Tweepview. Estamos começando mais um Tweepview. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari, já triste pelo quase final. Eu sou o Mônio, me compadecendo junto ao Magari. É, realmente é muito triste, porque hoje a gente vai falar dos episódios 11 e 12 da segunda e última temporada do Espetáculo de Spider-Man, que só teve 3 episódios, né? Muito triste. Então, Mônio, onde que o pessoal pode assistir e reassistir e reassistir e reassistir esses episódios? Bom, legalmente falando, eles podem comprar o Blu-ray importado, porém tem áudio e legendas em português do Brasil. Certo. Ou pela Netflix. Exatamente, a gente já falou que a Netflix não paga a gente, mas é uma opção boa. Deviam, porque a gente sempre faz propaganda deles. Isso, então aproveite que a gente tá aqui agora nos episódios 11 e 12, que é o antepenúltimo e último episódio da série. E depois de ouvir esse programa, volte e reassista a série toda de novo. Aí depois volte e reassista tudo de novo, até o mês que vem, quando a gente terminar. Só pra constar, a gente faz propaganda deles quase sempre metendo pau na legenda, mas... É, detalhes. E eu comentei no último programa que naquele Animazon deve ter para vender esse Blu-ray importado, né? Para não ter que comprar lá na Amazon. E no post do último programa tem um link lá, animazon.com. Assim. Acho que você podia pôr nesse também, né? Larga a mão, ser chato. Não, tá lá. Informação duplicada, tô, não precisa. Você é desses, né? É bom que você força um page view pro outro programa. Olha que legal. Entendeu. Você ia falar alguma coisa, Magari? Ia falar que eles também não pagam a gente, então deixa só um link mesmo. É, pois... Certo, então pra quem não sabe, a gente dá o play junto nos episódios e vai assistindo e comentando coisas que tem a ver com o episódio, coisas que não tem a ver, enfim, a gente vai comentando. Principalmente essa segunda parte. Então a gente faz uma contagem aqui e quando eu falar a palavra play, todo mundo dá o play junto e assiste sincronizado, apesar que como cada um assiste num lugar diferente, um assiste na televisão, outro no computador e tal... Às vezes a sincronia não é perfeita, igual foi o último programa, né? Que o Magari sofreu, né, Magari? Pra tirar as reclamações de que tá adiantado, tá atrasado, tá adiantado. Provavelmente as partes que ninguém falava nada eram essas partes. Tá adiantado, tá atrasado. Então, assim, enfim, né? Talvez a gente fale, algum de nós aqui faça um comentário um pouco antes, um pouco depois, mas é por causa disso. Não dá pra sincronizar perfeitamente, né? Infelizmente. Certo, então, primeiro episódio aí, episódio 11. Vou fazer a contagem, todos prontos? E arroi. Sim. Então, 3, 2, 1, play. E vai apagar o fogo todo com isso aí. É, com certeza, cara. Esse copinho de água, praticamente. Eu acho que ele é aquele sifão de água, mas, pô. Ele deve estar deixando a chama mais forte. Esse é um péssimo episódio pra assistir hoje. Por quê? Tá calor. Ah, começou pegando fogo e um... O vilão é um cara meio esquentado. Tô chamando? Não, falei o vilão. Ah, tá. Isso não tá nada bom. É o típico episódio que começa com uma cena lá da frente, né? Aí depois deve voltar, isso, vai voltar mostrando como que chegou nesse ponto. Vamos manter a tradição, Magari? Vamos. Já falei que eu adoro essa musiquinha, gente? A animação era muito boa, né? Sim. Em inglês é subtext, em português ficou novo inimigo. Na dublagem, pelo menos. Acho justo. Na legenda. Eu não vou falar de dublagem de. experiência dos bancos escolares, a amizade da infância. Não, não, é, quer dizer, a amizade dos bancos escolares. Ah, eu tava vendo que. Agora acho que foi em algum review que eu vi, sei lá. Que essa peça que tá rolando e um monte de coisa que acontece no, nos episódios é referente àquela peça do Shakespeare lá, Sonho de uma Noite de Verão. Sonho de uma Noite de Verão. É. Não que eu conheça e nunca tenho visto, mas... Eu tenho uma noção dela só. Se passa no verão e uma parte é à noite, com alguém dormindo. E o spoiler é que no final era tu no sonho. Mark Allen, irmão da Liz. Quem será que é? Ó. Oh. Como eu queria só um copinho d'água. Ei, isso aqui é do Montana. Eu sou só o gerente. Aí é nessa. Nessa luta que tá rolando aí. O pessoal viu, né? Mas Mary Jane e Liz pararam lá de alguma forma, né? Eu tenho que tirá-las daqui antes que se machuquem. Ainda tá na. A história do futuro. Beleza, Parker, não vacila. Eles ficam. É tipo um Lost, né? Isso aí fica dando uns flashback ou uns flash forward. Ah, então a gente já sabe, é tudo um sonho do cachorro. Você tá esperando. Ah, sonho de uma noite de verão. É a noite de verão que tá sonhando. Ou o sonho de uma noite muito quente. Olha, me desculpa, eu sei que eu não tenho sido um bom namorado ultimamente, mas eu quero muito que as coisas deem certo de O último episódio foi do Dia dos Namorados, não foi? Por favor. Foi. Ah, eu também quero isso, Pete. Foi da Guerra de Gangues lá. Isso. Eu posso saber o que isso quer dizer? Acho que meu irmão tá encrencado. De novo. É, eu notei que o Mark não tava no colégio. Peter, seu burro. Ele jurou que parou, mas eu vi ele falando com o Black. Que foi, mano? Seu antigo bookmaker. E eu encontrei isso. Por que, que ele tá atrás da Liz, cara? Ah, tá. De corrida de cavalo Roosevelt. Caramba, ele apostou. Ainda bem que o Mônio não deve ter visto alguma mensagem lá no grupo outro dia. Eu só tava falando como a água ainda esse desenho é chato. Chato são eles que não manjam de Gwen. Da Kenguinha? Ó, respeito. Ué. A do desenho principalmente não é. Teve uma vez que eu comentei que a Gwen do desenho, ela lembrava muito a Debra Whitman e tal, mas é na aparência, né? Porque na personalidade não. Em jogo ou então em drogas ou qualquer outra coisa. Debra Whitman era muito chata. É, justamente. É fácil demais. Vai por mim. Ninguém pode ajudar o Mark enquanto ele não estiver preparado. Olha o Harry dando. O Harry dando. De drogado. É, o roteirista dando umas dicas aí de que o Harry pode ter uma recaída. Uma Harry caída. Segurem firme. Agora me deem um abraço bem forte. Não soltem de jeito nenhum, hein? As meninas estão aqui. E eu, meu amigo, não vai me salvar. Ah, agora que o Mark percebeu o bobagem que ele tá fazendo? Eu não tenho... Ainda. É, tava de cabeça quente. Golden Chance é uma barbada. Sempre é barbada. Esse cara de camisa vermelha, que é o Black. É. Sim. Nick Gaxton. Ele já tinha aparecido antes. Já. Não é só porque eu não lembrava se era ele mesmo. Você não lembrava? Aí o Harry falou o negócio de recaída, o Duende Verde apareceu de novo. Pam pam pam. Cabeça de martelo, Silverman, mestre planejador e sua maravilhosa personalidade. Green Goblin. A dublagem manteve Silverman ao invés de traduzir para Cabelo de Prata. Ah, tudo bem. Na outra, trocaram até o nome do cara. Que isso, a abóbora quente. Você não quis brincar? Sou bookmaker há muito tempo para conhecer um vencedor quando vejo um. Uma boa resposta. Acabou de ser promovido para o meu primeiro tenente. E esta é sua primeira missão. Ouça, escute aqui. Eu preciso que você... Entendeu? Duende, eu tenho o que você precisa. A gente não pode entrar aí, é uma delegacia. Relaxa, a polícia não vai vir aqui desde que... Oh, meu Deus, todo vilão. Mas adorei o duende ter escolhido isso. Todo vilão? Não, vou deixar pra comentar depois. Pô. Quando mostrar. Não, que eu tô. Estou comentando conforme as lembranças aparecem. Não gosto de mudanças de só que eu já. Onde está a cabeça de martelo? O cabeça pronto, agora sim. Oh, meu Deus, todo vilão é ligado a Osborn. É a Oscar. Que lixo. Eu revisei as anotações do Dr. Ocar. Caracterização, cara. Pois é. Mercenários com armadura subcutânea. A teoria é boa, mas o método dele de introduzir partículas subcutâneas levou ao acidente de laboratório conhecido como Homem-Areia. O segredo é a nanotecnologia. Uma fusão de. O Warren fica falando de nanotecnologia, de. Esses negócios aí, mas. A gente sabe que a habilidade do cara é clonagem, né? Muito bem, Mark. Pois é. Não deixaram ele mostrar. Tem certeza que ele é médico? Esse lugar não parece. Caramba, o cara chega. Não se preocupe, o procedimento é simples. O cara chega e fala, tira a camisa. O cara tira na hora, né? Nem tipo assim, por quê? Vai por mim, é uma barbada. Então, você topa ou não? Tá. É, eu topo. É só isso? Mas o que aconteceu? O grande céu está caindo. Cadê o raio que vai do chão pra longanense? Tinha que ter, né, um raio de plasma, sei lá, do chão pro teto, igual o Trip View que a gente falou, né? Na origem dele tinha a descaracterização do personagem. Programa linkado no post pra quem quiser ouvir. Esse é antigo. A gente já pode falar que o programa é antigo, né? Já. Que coisa, não? Deve ser da época que meu áudio ficava dando uma zoada, que quando alguém falava junto comigo, minha voz sumia. Ah, beleza. Agora você corrigiu isso, seu áudio fica alto. Pois é. Nos últimos programas ficou mais alto, né? Que o normal, tipo, meio estourado. Vai embora. Vai embora. Você tá meio bravo. Uma pessoa com grande força de vontade consegue. Fico falando meio estourado. Eu tô tentando resolver um pouquinho essa questão do áudio aí. Não sei se nesse programa já vai estar certo. Então, agora estamos kits, né, Black? Claro, estamos sim. Tommy, pegue isso. Eles já deram as mãos aí, o Black e o Warren? Não. Não. A hora que eles derem as mãos, vocês vão ver. Parece aqueles palhaços que tem aqueles negócios. Já, choque. Já vimos. Um cientista maluco. E consegui sair com uma super pele opcional e uma grana. Eu devia parar enquanto eu tô na boa. Mas como parar com toda essa adrenalina? $100 e Golden Chance. Vamos nessa. É, o irmão da Lisa, ele é viciado em jogo, né? Ela comentou com o... ela comentou com o Peter que ele precisava de ajuda e tal, e passou um cara extremamente disfarçado. Sou super discreto, não dá nem pra perceber. Caramba. Só seria melhor se tivesse aquelas máscaras de bigode, óculos e nariz. É tipo o Homem-Aranha disfarçado naquele programa que a gente falou, né? Aquele... Sim. A máscara de Groucho Marx, né? Ele... invadiu um monte de... no um lugar cheio de vilão lá, só colocou um chapéuzinho, mas com a máscara de Homem-Aranha. É o duende aí nessa história. Tinha que fazer igual o Spider-Man, coloca um... aquele chapéu camuflado e isso desaparece na folhagem. Aí sim. Mas como? Eu não fiz nada! Vai embora! Não vai dar, amigão! Sai daqui! Não era ele que eu tava procurando, mas beleza. A corrida de cavalo tá ficando quente. Não fala quente. Olha, será que é um Oscar com meu nome? Eu tava pensando no M, mas aranhas não podem escolher, não? Semana passada o vidro da frente do carro do meu pai quebrou por causa do calor. Nossa, Deus. Só o calor? Rachou, foi. Caramba, hein? Essa voz. Acho que se o Magma tivesse aqui, estava mais quente. Não estava mais quente. Estava mais fresco, né? Ah. Esta parede está aqui desde 1842. Aí tá o Aranha tomando um cacete. Mas antes de levar o cacete, ele achou que ele tinha ganho um Oscar? Ou um Emmy. Pode ser, né? É, um M faz mais sentido que a série de TV, né? O balobê de balabola. Não encosta, ele tá em brasa. E aí a gente vê de onde veio a palma que a gente não comentou que tava no peito do aranha, né, na briga. Sim. Então ele não ganhou nem o Oscar, nem o... O Mark não tá em casa. É, me ganhou a palma de ouro. A gente vê que o Homem-Aranha destrói patrimônios públicos. Eu não confio em você. Já, o desenho já tá terminando. Mas patrimônios praticamente históricos. Desde 1800 e pouco. Que aparece. Quase ia destruir a mão da Mary Jane. Me dá a mão, eu te ajudo. O que eu sinto pelo Mark é muito mais do que isso. E eu estou preocupado. Aí volta no tempo pra... Acho que flashback, flash forward, flash. Ele te contou sobre isso? Flash. Não encosta não, nele, não encosta nele que esse cara é brasa, mora. Não, não, vocês podem ir, eu estou bem. Vocês têm que sair daqui, fiquem bem longe dele. Não podemos, conhecemos ele. Sério? Não, não podem me conhecer, não podem me ver assim. Saia de perto delas, Homem-Aranha. Ótimo. Elas não fazem parte disso. Isso é entre mim e você. Foi no episódio da... que eles saíram, tipo, pra acompanhar a patrulha policial que a Mary Jane e o Mark começaram a se aproximar? Ou foi um pouco antes? Não, foi ali. Foi ali mesmo. Me desculpe. Aí no episódio lá do Dia dos Namorados eles já estavam... Eles já estavam juntos, né? Aquela frescura de... Como é que é a frescura? Kamehameha! Vocês vão ver ainda, que deve ter adiantado de novo. Talvez seja a hora de dizer a verdade, hein? Você nunca controlou a armadura, mas tinha que acreditar ou nunca teria saído em público. E aí, como atestaria o meu controle? O legal é que esses poderes nunca... É legal e ainda bem. Ele sempre... O pessoal na Marvel já faz o... O pessoal que é estilista na Marvel já faz as partes do calção, essas coisas, é resistente a qualquer coisa. Nunca rasga, nunca queima, nunca... É, molécula instável. Mesmo que você tenha acabado de virar o ganhar os poderes. A roupa que você estava usando já era preparada. Nada me daria mais prazer, acredite. Mas vamos seguir o plano. Esse Duende Verde é muito ruim, velho. Por isso que ele é o vilão, né? Fica com brincadeira. Tem que amadurecer ainda. Vou tentar distrair o lançador de teia. Elimina você então. Nada me daria mais prazer, acredite. Mas vamos seguir o plano. Mas eu não quero mexer com o... O grande plano do Duende é destruir o Homem-Aranha. Quem diria? Não. É? Nosso Deus. Eles fizeram experiência com... Aí a gente descobre que o Magma tá atacando o Homem-Aranha por causa disso, né? Que o Duende... Eu acho que ele vai ameaçar de alguma forma aí, né? Você é um bom criado, não se preocupe. Vai ter sua vida de volta assim que o Homem-Aranha morrer. Ah, e não fale o meu nome. Eu prefiro ficar no anonimato. Que verde. Temos que arrumar outro bilhar. Esse é o Homem-Aranha que eu queria ver. Peraí, calma. Eu sei que você tá com problemas, mas dá pra conseguir ajuda. Eu conheço um médico, quer dizer, um cientista. Kurt Connors. É, rapaz. Acho que já chega de médicos e cientistas por hoje. Alguém quer lembrar aí quem, o que que o Magma era na... Nas Amazing? No, na história clássica lá? É a história dele, basicamente. Ele era irmão da Liz. Foi picado por um vulcão radioativo. Picado não, tá doido? Foi mordido por um vulcão radioativo. Escuta, eu não quero te machucar. Eu digo mesmo. É, basicamente ele era um vilão que acabou tendo o corpo coberto por essa... No começo era uma liga, né? Liga metálica. Era o homem moldado, né? É, o homem moldado. O metálico derretido. Isso não é da sua conta. Sei que depois que ele volta, muito tempo depois, que o poder tá, tipo, descontrolando e aí vira como se fosse uma lava mesmo, né? Mas antes era só uma liga. É melhor entrarmos aí. Era praticamente um Colossus. É isso, só que em vez de ferro era uma liga derretida quente, incandescente. Isso aí. Tanto que ele podia esfriar, mas ele, mesmo quando ele esfriava, ele mantinha a aparência amarela. Exatamente. Aí depois falaram que ele era irmão da Alice. Ah, isso não vai terminar bem. A gente descobre mais um flashback, como que a Liz e a Mary Jane foi parar lá no... Não, como é que elas foram para lá, né? O que, que eu falei? Como elas foi para lá. Como que é? Boa tentativa. Ótimo, aí voltamos pro começo do episódio. Vamos apertar o replay aqui e começar a ficar de novo. É bom que demora mais pra terminar. O penúltimo programa dura 3 horas, né? Caramba, Homem-Aranha. Bronzeamento artificial extremo. Homem-Aranha não, Homem-Mão. Homem-Mão. Ou Mão-Aranha. Sério, não podia aparecer o Homem de Gelo, o Nevasca. Eles não existem ainda. Muito triste isso. Usou hidrante, nunca imaginei. Que original. A água saindo do hidrante tá igual quando você liga o chuveiro aqui. Igual você liga o chuveiro? É, só sai fumaça. Caramba, o Homem-Aranha joga uma rede em cima do hidrante e a água para de subir. Até uma hora. É, mas depois assim, não é problema dele, ué. Mas ele jogou uma rede, tipo, com uns buracos de quase um palmo. Não entra em detalhes. O Connors descobriu aí que o Warren não é uma pessoa honesta. É um clone. É um clone. Montana não vai gostar nada disso. Montana não vai gostar? Será que é a Hannah Montana? Não, o Tony Montana. Ah, bom. Agora faz sentido. Ah, claro. Liz, eu tava lá no jornal e eu fiquei sabendo do Mark. Perfeito! Tire todas as fotos que quiser! Não é por isso que eu tô aqui. A fama do Peter precede mesmo, né? Tira todas as fotos que você quiser, não é por isso que eu tô aqui. Aí ela abraça ele, ele tira a foto do bolso e começa a tirar, né? Tipo assim, abraçado com ela com uma mão e com a outra batendo as fotos. A inocência da infância. Agora quereis romper uma amizade dessas. Ladra do amor. Durante a noite viestes para roubar o coração do peito do meu amado. Isso. Isso. Agora eu senti o sofrimento. O Della Ravencroft aí tá feliz. Agora eu senti o sofrimento de vocês, né? E elas realmente estão um pouco tristes, né? Certo. Então, penúltimo episódio da série. Tristeza. E aí, o que a gente vai fazer depois que acabar? Eu ainda não sei, não. Tem que sentar no chão. Tentar dominar o mundo. Deitar no chão em posição fetal e chorar. É outra opção. Certo, então... Posicionem aí o segundo episódio. Pera aí, segundo? Vamos voltar? Segundo do programa, segundo do programa. 3, 2, 1, play. A abóboda será em breve o auge do presídio de segurança ultra máxima. A gruta? Coloque um super vilão aqui. Armadilha mortal. Ele nunca irá sair. Isso é música para meus ouvidos. Eu gosto dessa história. Agora que finalmente colocamos este maldito atrás das grades, não quero que ele veja a luz do dia tão cedo. Quem será que foi preso, gente? Nisso, Quem? Raimundo Nonato. Caramba, que segurança, hein? Segurança máxima. Spider-Man. Deixa eu ver se eu entendi. Prenderam ele e nem tiraram a máscara? Detalhes. Não vou comentar nada não, que eu quero ouvir a musiquinha. Eu quero aproveitar esse momento. É, Até porque é uma música muito boa. Olha, já. Se não tivesse acabado, era capaz de a gente estar na nona temporada, mais ou menos. Olha só, olha, imagina. Ah, nessa época que eu. Quando eu vi esse episódio que a gente vai ver hoje, eu não fazia ideia que ia ser cancelada ainda. Eu tava tão empolgado com essa série. Rebelião no presídio. Não à toa, né? Caramba, hein? Eu fico parado por 5 minutos e já tô subindo pelas paredes? Entendeu? Não? Não, não, amor. Tá. Olha, eu só tô aqui porque o Norman me pediu pra testar a segurança da abóbada. Ah. Se você estiver olhando, e eu sei que está, senhor mal-humorado, não vem com ideia aí, hein? O Homem-Aranha já mandou a mensagenzinha pro Jameson? Agora. Ele não foi preso de verdade, que tristeza pro nosso... Só está lá pedido do Norman pra testar a segurança. Aliás, os caras estão assistindo junto, a ideia é essa, né? Preciso narrar. Foi a, na verdade, foi a pedido do Capitão Stacy pra ele ter mais filminhos. Calma aí, ela usou o disfarce de Celina alguma coisa, né? Foi. Só uma referência pra descer, não? Não. Não, é pra entrar na... Eu sei, é que a Mulher Gato é Celina Kyle, né? É, pois é. Na hora que eu vi ali Celina, não, não, é... não foi uma referência pra... Não foi uma referência pra descer, foi pra entrar na... Ah. Se ela entrar pelo teto... Aí é uma referência pra descer. Mas antes ela ia ter que subir. É verdade. E eu comentei agora há pouco do Sonho de uma Noite de Verão e agora tá escrito pra tudo quanto é canto aí os cartazes, né? Eu acho que já tinha falado até na série mesmo. Já. Sim, eles já sabiam qual peça. É, pois é. É que eu não tinha me tocado que era uma peça real, sabe? Tipo, quando falou o nome, tipo... Ah, é uma peça. Lembra? Você prometeu. Onde está meu pai? Ah, e ligue se vir o Harry. Alarme passando por manutenção. Olha, ela vai entrar na prisão igual o Abutre fez pra roubar os... Muito bem, pequeno. Os diamantes, vocês lembram? Sim. Lá no... Olha... Estou estranhando que você lembre. É que foi algo marcante. Principalmente para aquele bueiro. Ele está fazendo isso há mais de uma hora. Isso lá para a primeira, segunda aparição do Abutre, para quem estiver curioso. Estranho, ela é uma ladra que está querendo entrar na prisão. Senhores, não pode. Olha só. E o Homem-Aranha tá se esforçando pra caramba pra fugir lá. Ele tá lá. Ele tá dormindo. É tipo do Electric Company. É. A matéria já está escrita, Osborn. O Jonah deve estar dançando agora. Ó, o Osborn tá saindo de cena aí, ó. Eu verifiquei cada cantinho dessa cela. Eu tenho mais o que fazer. Tchau. Eu quero que a prisão seja a prova de fuga, mas com certeza ia ser incrível ver a cara do super feliz se eu fugisse. Mas eu não posso bancar o pássaro engaiolado pra sempre. Em alguns minutos eu vou ter que sair. A gente chegou a falar por que o Aranha foi preso? Se eu perder a pressa, o Mônio acho que comentou que era pra testar a segurança que o Norman pediu. Vou sair da casinha do cachorro. Pra ver se alguém, como alguém conseguiria se fugir. Isso. Fazer igual o episódio lá do Chapolin, que os caras querem saber como os bandidos fogem. Eles prendem o Chapolin. Eu lamento muito, mas os pais do Mestre Harry. Caramba, eu nem tinha notado que era Alice. Alice, aguenta. Parece a Sally. Pois é. Tipo assim, eu percebi que não era ela, mas... Olha o mordomo CSI. O que ele falou isso? Não sei. Que eles não vão poder ir na peça, então foi ele assistir. Ah, tá. É mordomo CSI por causa do outro episódio lá. Ah, por causa do filme. Do filme, isso. A mística. As musas, sem dúvida, sabem que eu não quero subir ao palco. Vá para o camarim, Brown. Agora você é aquela... Ah, vai ter um outro acontecimento marcante nesse episódio. O que ele vai fazer? Na hora propícia eu falo. Ele ainda não conseguiu sair. E meus homens vão entrar aqui daqui a pouquinho. Eu tenho que ir. Estão preparando o terreno aí. Por isso que eu comentei. Eita, clones. Ai, meu Deus. Soldado Gaspar, Vocês trocaram de papel? Vocês viram que o componente automático do lançador de teia que troca o cartucho já gira o próximo. Que é isso, hein? Muito bem. Gênios. Diretor, sua cabeça de teia não voltar para a cela em 6 segundos, eu... Acalme-se, Jameson. Sair da cela foi apenas metralhada. Coitado do Jameson, cara. Gás em todos os corredores. Senhor, o gás... Agora é que vai acabar essa série 5 minutos antes da gente. Que isso? Quando você falou do Jameson, pra mim é que ele ainda tava preso lá dentro. E olha que eu tô pausando toda hora. Eu pauso, deixo alguns segundos pausados, tio. Estamos presos. Todos os meus homens estão presos dentro de seus próprios postos. Mas como o Cabeça de Teia fez isso? Com os guardas presos por minha artimanha, eu vou ajudar meu caro amigo Homem-Aranha. Eu estou a fim de rimar hoje. Eu tô surpreso de não terem me prendido ainda. Calma aí que eu perdi. Como é que eles estão? Ah, não. Não foi o Homem-Aranha. Hã? Eu tô aqui, como que os caras estão presos e tal, mas na verdade não foi o Homem-Aranha que prendeu, né? O legal é que esse episódio é tudo falado em rimas. Quer dizer, o Duende fala. Eu acho que é uma referência à peça também. Sim, ele vai citando a peça. O papel que o Harry deveria fazer. Nossa, então, Duende reapareceu. O Harry sumiu. É, o Harry, a gente. Não, se bem que quem tá assistindo tá, viu que o Harry não foi na. Pra peça e o Robbie teve que fazer no lugar. O Robbie teve que roubar o papel dele, aquele gatuno. Cadê o Electro? O Electro tem que soltar todo mundo pra fazer o motinho lá, né? Não? Formosa Helena, por que a pressa? Não, o Electro solta o pessoal no do sexteto. Ama Demetra, tua formosura. Precisa de Electro, não. Ah, não, mas é porque no motim lá, aquela história dos Vingadores, é ele, né, que solta a galera. Tá. Ah, vocês estavam falando do outro que teve. Não. A fuga do sexteto, que foi ele que soltou também. Ah, não, então lá já foi devidamente referenciado. Eles estão treinando pra essa peça, acho que desde o início da temporada, né? Primeiro, segundo episódio. Ah, começou por ali. Foi até quando o Flash tentou entrar, né? Que conseguiu. Isso, é. Você tem um globo, Silverman. Estou vendo. Aprendemos muito sobre um homem dividindo uma cela. Se ele é ou não humano. Eu sei que não tem nada... Quer dizer, não é que não tem nada a ver. Tem pouco a ver, mas... Isso dele enfrentando vários vilões que ele prendeu no passado... Tá me lembrando Dragon Ball. Olha que beleza. O episódio que eles vão pro inferno lá e enfrentam novamente todos os inimigos. O episódio não, o filme. Não manjo. Eles enfrentam todos os vilões que eles já derrotaram antes e mataram, sabe? Mas é uma ceninha, sabe? Tipo assim, eles estão tão mais fortes que não dá trabalho nenhum, sabe? Inclusive tem o Hitler, o Mônia. Meu Deus. Ressuscitam todos os vilões que estão... Não é que ressuscita, né? Isso aí é no filme do... Não, então, eu corrigi depois. Eu falei episódio, mas é o filme, né? O do Janemba lá. Ah, mas isso aí é referência... Àquela, não sei se é referência, mas... Aquelas histórias que teve umas 70 no começo lá. Que o Aranha ia pra cadeia, tinha um motim, ele tinha que sair. Sim. Atrás da porrada. É, verdade. Inclusive, uma delas era com justamente o Capitão Stacy, né? E com o Electro. Isso, e o Capitão tá nessa história aí. Eu sabia que rasgar e depois amarrar os lençóis seria um tempo bem. Tem um cara misterioso aí que a Felícia foi soltar. Só que eu não consegui entender. Ela chama ele de pai? Ai, meu Deus. Será que é o pai dela? Segure ele, touro. Estou precisando dar uma malhada. Menino. Mas não mostra o rosto pra gente. É é o mancha total, não é o mancha. Mancha negra. Ou mancha negra. Mancha negra da Disney? É. É uma mulher? Olha! Bela dedução, hein, Sherlock? O que você mais gosta, aranha? Da voz, do cabelo ou de como faz você se sentir? Só pra falar mal de dublagem, na dublagem do DuckTales foi chamado de mancha fantasma. É o Sombra lá do... Crise de identidade. O portão tá lutando comigo. Pelo menos isso vai fazer eu ganhar um tempo. Um pico furioso no mar estrondoso. No cair entre os mortos, o... Tem a Felícia, né, junto com o Homem-Aranha na hora que ele vai na cadeia. Eu sei que não é referência não, mas tem, não é? A cadeia? É quando eles vão pra... Ah, pra... no finalzinho. É, já. No final. Tem. Tem a Felícia, tem a Gata Negra na história. Eu sei que não é referência lá, mas me lembrou. Nos belos gramados por tudo, Miss Gale. Mas apressada que a lua, quando na Amara flutua. Mas se esquecida de tudo, não pareço... Tu és aquele espírito travesso. És tu quem lê as noites as raparigas das aldeias e ris as gargalhadas do viajante noturno? Harry, mas onde você está? De meigo e doce parque e de trasguinho te chamam. Diz-se agora. És mesmo ele? Fada, acertaste. Eu sou o Ledo Vagabundo Noturno. Então, o duende não foi o único ser que usou a mística para enganar ao anoitecer. A gente foi lá? Se acha que a gata vai parar, então o duende agora vai começar. Pô, pior que o papel que o Hell Years representa é um duende. É o Puck. É o duende verde. Por que não? O aranha maluco tá aqui. Foi bem pra enganar a audiência mesmo. A gente começar a recitar a mesma fala do personagem lá. Pois é. É tudo rimando mesmo. É. Eu acho... independente de gostar ou não de dublagem, né? Eu acho sempre legal o desafio que é dublar algo que foi feito por rima, sabe? Porque você tem praticamente que reescrever as falas do cara toda, né? E é difícil. É difícil pra caramba. Você tem que reescrever de forma que rime e funcione com a história, né? E mantenha o sentido. Exatamente. Eu vi um episódio do How I Met Your Mother... Que o episódio foi até meio chatinho. Que o episódio inteiro é falado em rima. Aí eu tava pensando pra não foi só um personagem, sabe? O episódio inteiro. Aí pra dublar deve ser triste. O pai da Gwen. O pai da Felícia é o ladrão que matou o tio Ben. Tanta descaracterização. No... Pois é. Ah, mas pelo menos eles não colocaram que foi o, sei lá, o Homem-Areia, né? Um personagem. Não ia ser tão idiota. É. Já tinha mostrado aquela cena antes ou é a primeira vez que mostra ele, deixa, ele mostrando? Acho que já teve uns flashbacks dele lembrando. É, né? Por isso que não tinha mostrado a cara dele até agora pra gente. Ah, é verdade. Pra não reconhecer. Você faz vista grossa pro Walter. Você tem ideia do que aconteceu a última vez que eu fiz vista grossa pro Walter? Está ficando quente aqui. Aranhas feias, não fiquei esperto. Eu concordo, tio Walter. Tá calor. Eles estão em São Paulo? É, estão no Brasil, né? Porque tá, todo canto tá quente. Tua voz, os ouvidos me enamora. A tua formosura. Deixa eu abrir a minha foto da minha ilha dos sonhos. Que te amo. Parece-me, senhora, que para tanto vos assiste razão muito minguada. Voltou. Tem um cara criado pelo Alto Evolucionário aí, que é o tipo da bova lá, só que é um burro. Onde é que a gente tá? De volta à prisão. Esses tanques contêm gás tranquilizante. Alto Evolucionário, chacal. Tá indo. Olha. O doutor já não tentou isso? Desculpe, aranha, mas alguém precisa atrair os detentos aqui, trancá-los e abrir os tanques manualmente. Mas peraí, quem fizer isso vai ficar preso junto. Exatamente. E um herói como você deixaria outra pessoa correr esse risco? Hora de Zen se convém prosseguir na brincadeira. Oh, mestre, como são loucos os... A gata não é nem um pouco manipuladora. Imagina. A gata Christie. Eu aceito ordens de primatas. É, o cara chamou o Rino de primata, é isso mesmo? Extremamente bonitão. Eu acho que a frase que vocês estão procurando é atrás dele. Por todo lado, eu vou comandar por todos os lados. Serei genido no campo e na cidade. Duende, mostra sua maldade. Cara, que extintor potente é esse? Extintor. Caramba. É no vocês assistiram Gravidade? Ah, bem que não precisa ser tão... É. Ah, então. Ela usa, não usa no Gravidade? Usa. Então, no Wally, o Wally usa também. A cena do Gravidade é a cópia do Wally. Não sei, eu não assisti o Wally. Ah, isso eu não gosto desses desenhos assim, né? É tão legal. Além de eu não ser muito fã desse desenho, tem uma barata lá. É o melhor amigo dele, né? Aí, então. Magari, você ficaria orgulhoso de mim. Eu matei uma barata aqui em casa um dia desses, na base do arremesso de chinelo, porque não dava pra alcançar. Ah, quando eu mato, acho que as duas que eu matei até hoje na vida foi assim. É porque tava numa posição que não dava pra chegar perto, sabe? Só que se eu errasse, ela poderia correr ou voar, né? Eu nunca me canso de... O Magari acaba de travar. Aí o Rino vai querer arrombar a porta. Ah, o papai gata ficou lá pra trás. Você deu uma corrigida aí pra não sofrer zoação. Você falou papai gata. Exatamente. Tá. Papai gata. Exatamente. Nessa minha pausa aqui, eu pensei em todas as piadas que viria. Aí troquei. Olha só, ele tá arrependido de ter matado, né? O Ben. Você não está perdoado. Tudo bem? Mas o Chacal acabou de aparecer. Sinto muito, Felícia. Melhor Warren, nem o Chacal apareceu ainda. Cadê o Ben? O Chacal vai aparecer na terceira temporada. Mas não tá. Iria, né? Eu tenho que ficar em prisão. Uma penitenciária cheia de inimigos do Aranha e mesmo assim ele foge. Tá bom, tudo bem. O Duende vai usar substitutos e vai queimar as falhas. Tanto o Harry quanto o Norman não aparecem, né, no episódio. Pois é. Eu acho que não aparece enquanto, ao mesmo tempo que o Duende, né? Não falei errado. É, o pior é que eu entendi o que você quis dizer. E o Dr. Octopus aparece no episódio? Se não me engano, ele tava entre os bandidos lá, não tava? Não, não lembro se eu vi. Não, é que se ele não aparecer, ele pode ser o Duende também. Pelo menos agora, né? Pode ser até a Tia May, então. É, pois é. O Duende é o Robby, né? Qualquer um. Ele voltou. O Duende voltou. É o não, esse aí é o Macabro. Ah, é o Robby Goblin. Não. Não sei o que você fez pra infectar meu pai com a sua consciência idiota, mas por sua culpa ele vai passar o resto da vida nesse buraco. E eu nunca vou te perdoar por isso. Senhor, é Felícia que tá certa. Nós devemos isso ao Aranha. Ele controlou a prisão e colocou todos os detentos no lugar. A próxima temporada promete. Ah, não tem próxima. Mas com que propósito? Aumentar minha pressão arterial! A piada principal do Jameson, todo mundo tava sincronizado pra ouvir, né? O que eu ia falar que eu acabei esquecendo é que o negócio que eu falei do... O acontecimento importante do episódio, que foram as primeiras palavras do Robby. Desde o começo tinha aquela piada dele nunca falar. Sempre que ele ia falar, os caras interrompiam igual quando o Chaves ia falar o nome dele. Inclusive eu vi um episódio do... Coincidentemente eu vi um episódio do Chaves hoje, que ele fala, não, eu moro no 8, que vai ser idiota pra eu morar no barril. Ah, mas você mora com quem? Eu moro com A. Aí chega o Seu Madruga falando alguma coisa. A musiquinha de final do episódio é legal também, ela é meio temática. Do Chaves, é. Dessa daqui. Então, encerramos aqui. Mês que vem a gente vai falar do último episódio da série, né? Olha que tristeza. Não. Que tristeza. Bom, mas igual eu falei no início, né? Aproveitem. Vocês têm um mês pra rever a série toda, pra se divertir. E quando acabar, pode rever de novo, e de novo, e de novo. De novo, mais uma vez. Então, alguém quer comentar alguma coisa ou a gente se encerra? Eu não sei se eu comentei que eu gosto muito da musiquinha de abertura. Certo, então fechamos por aqui. Semana que vem, mais um Tweep View Classic na quarta. E sexta-feira, um Tweep View da revista Homem-Aranha Superior 14. Então, até mais. Abraços!